Pegada. Pegada. Pegada! Mas a gente tá aqui em Brasília e diz que a coisa aqui tá preta. Tá preta. Sei não. Salve, salve, galera. Podcast Pegada número 37, começando aqui com vocês. Eu sou o Luiz Ponzi. E hoje vocês ouvem a cobertura, o papo, a entrevista, sei lá, qualquer coisa que fiz com a galera do Babijacas e os Sicilianos, os recifenses do Babijacas e Sicilianos, que estiveram aqui em Belo Horizonte por duas vezes, no intervalo de 3 semanas, e na segunda vez que eles estiveram aqui, eles tocaram uma noite fora do eixo, organizado aqui pelo Coletivo Pegada, onde também se apresentou o Samba de Luiz, também é o Samba de Luiz que tocou pela primeira vez lá na obra, assim, foi muito legal pra eles, curtiram muito. Mas o papo aqui é com o Babijacas e os Sicilianos. Afinal de contas, vocês já ouviram o Samba de Luiz aqui no podcast. E então vamos ver o que eles têm pra dizer aí. Eles estão armando uma turnê durante uma turnê. É uma coisa de louco, a galera se articula muito bem. Então eles falam sobre isso também. Então se você tem banda aí, quiser sacar um pouco como que é o processo, ouça. Se você quer conhecer a banda também, ouça. No final rola uma música deles e na volta da entrevista eu digo mais e mais e mais. Vamos lá então, Babijacas e os Sicilianos. Bom, eu tô aqui com o Babijacas e os Sicilianos. Acabaram de tocar, fazer o segundo show na obra em menos de um mês. Assim, que coisa fantástica. Assim, a banda que não é de BH fez dois shows na obra em menos de um mês. Fantástico isso. Bom, eu tô aqui com a galera, eu queria saber de vocês, assim, vocês estão numa turnê, que eu achei até interessante vocês passaram por uma cidade, assim, que não é muito comum, assim, dentro do circuito de Minas Gerais, por exemplo, Conceição do Mato Dentro, assim, como é que vocês armaram essa turnê, como é que vocês vieram parar em Minas Gerais, por que que vocês vieram parar em Minas Gerais, como é que vai ser, como é que foi isso aí? Na verdade, a gente tá viajando, a gente criou essa turnê em parceria com outro artista, né? Que é o Sérgio de Andrade. E aí a gente já sabia que vinha para Minas Gerais, só que a gente não tinha data nenhuma. E a gente começou a se articular, a tentar ver se a gente conseguia alguma data. A gente até falou com o Vitor, para ver se a gente se articulava para fazer alguma coisa aqui. E a gente começou a cair em cima da web. E aí a gente foi quando a gente teve conhecimento desses festivais. A gente enviou para Conceição de Mato Dentro, enviou para Avinópolis e a gente veio sem saber que ia participar do festival. A gente veio. Aí quando chegou aqui, passou pro festival. Aí foi pra cidade, participou do festival e ainda teve o prêmio, né? Um em terceiro e outro em primeiro lugar. Então vocês meio que separaram do camarada, né? E tipo, foram, vieram na cola do cara, depois passaram nas baradas e se separaram do cara. E andaram pelas próprias pernas. É a massa auxiliar, perigosa. Tava até com medo de repente a galera respondesse mal, tirar as metralhadoras das bags aí. Tá guardado. Mas ainda bem que não precisou usar. Cara, que vocês falassem um pouco, assim, eu particularmente não conhecia a banda, assim, fiquei conhecendo, primeira vez que vocês tocaram aqui há 3 semanas atrás, eu pesquisei, achei o som legal, assim, mas eu não conhecia, então muita gente também não deve conhecer. Eu queria que vocês apresentassem um pouco, falassem um pouco da história, como é que vocês se juntaram, mas se conheceram, e também quiser falar de influência também, pode mandar bala aí. A gente começou, na verdade, Thiago e eu somos vizinhos, e nós tocamos há muito tempo juntos. Alexandre, né? Oi, Alexandre, porque eu esqueci que eu tô, ninguém tá me vendo. Eu, Alexandre, Thiago, somos vizinhos e tal, e nós tocamos mais ou menos há uns 5 anos já juntos. Participamos de vários projetos, tocamos com vários artistas e tal. O El estudava comigo. Estudava comigo, agora a gente não faz mais nada nem tocada, Babijacas e Sicilianos. Estudava comigo e tal, e a gente também participou de vários projetos juntos. E a gente tava tocando junto e tal, até que Thiago conheceu o Babi. Aí Thiago conheceu o Babi e a vida da gente mudou. Abriu-se um clarão, assim, no meio de tanta obscuridade. E foi, agora é a nossa salvação, essa menina vai botar pra fuder agora. Aí botou ela. Aí Babi tinha umas músicas dela e tal, e a gente começou a fazer uns arranjos. Babi já tinha uma carreira solo, ela... Primeira cantora que saiu da carreira solo pra carreira de banda, né? Ao contrário. Aí ela tinha, a gente pegou algumas músicas dela e demos mais ou menos a cara da gente pra música. E essa questão de influência é muito difícil, sei dizer, porque, sei lá, acho que um cara batendo o martelo quando tinha 2 anos de idade servindo influência para o que a gente faz hoje, entendeu? Então é muito difícil pra gente definir influência. Mas o que é que a gente escuta hoje, assim? Gosto de, pô, uma banda que eu gosto muito, que é influência muito forte, que eu acho que pra todo mundo, só influência pra galera toda da banda, que é a Bela Fleck, The Flecktones, uma banda de bebop, tem os melhores músicos. Eu acho que os meninos falaram que é de senso comum, é os Novos Baianos, que a gente, até, eu acho que tem a questão da identidade musical da gente. Se aproxima um pouco dele, não quer dizer que seja igual, né, mas se aproxima. Mas a banda é a única ocupação de vocês atualmente, assim, de todo mundo? Agora vai ser. Agora, a partir de agora é, assim, todo mundo aqui trabalha com música, assim, em Recife. Eu sou professor de música, o El também é professor, Thiago é professor de música. Eu tenho, trabalho com sou técnico de som e tal, faço trilha sonora. Aí a gente também toca com alguns outros artistas lá em Recife, entendeu? Inclusive o Sérgio, que a gente tá fazendo a parceria. Todo mundo trabalha, velho, Babi canta e tal. Só que agora, chegou o momento que temos que viver exclusivamente desse projeto, né? Que é o, felizmente, muita felicidade hoje a gente vive pra Babi Jacques e Siciliano, assim. Tudo que a gente faz, porque a banda, pra gente estar no palco é o mínimo, né? Hoje as coisas mudaram, o mercado de música é totalmente diferente e todo mundo, a banda, a produção da banda é a própria banda, entendeu? Então todo dia há um meio que um expediente, a gente, ó, todo mundo acorda, depois de um show, você sai 2, 3 da manhã da casa de show, mas pô, acorda cedo todo mundo e vai pro computador trabalhar, porque tem muita coisa pra fazer. Então, isso que eu queria saber, assim, já que a banda vai ser a prioridade de todo mundo, como é que vocês têm se planejado, qual que é o planejamento, assim, pra vocês conseguirem botar essa coisa pra funcionar, assim? Porque, acredito que muita gente que tem banda sonha em conseguir se envolver especificamente com a banda, exclusivamente com a banda, mas não tem uma noção de como fazer, assim. Como é que vocês estão planejando fazer ou como é que vocês já estão fazendo? Na verdade, é meio que processual. A gente não tinha esse intuito quando a gente veio pra cá, pra BH, de ver exclusivamente, ou pelo menos investir, pelo menos durante um período, exclusivamente da Babi Jacques Sicilianos. E investir, sei lá, o trabalho na Babi Jacques Sicilianos. A gente começou trabalhando, tipo, devagarzinho. Na verdade, pela necessidade de não ter essa produção executiva, a gente começou a cair em cima mesmo. O maior veículo é a web mesmo. A gente caiu, sei lá, tentando fazer contato, tentando participar desses festivais. E aí começou a gente ter um pouco de espaço, principalmente aqui em Minas Gerais. E aí a gente, quando você tem mais espaço, você tem mais trabalho. E a gente começou a dividir meio que as funções. E aí começou a sobrecarregar mais, a gente conseguiu mais um pouco de espaço. E aí chegou um momento que a gente se dedica meio que exclusivamente à banda, pra banda conseguir chegar a um ponto, sei lá, dar lucro mesmo, conseguir a gente sustentar da banda, ou a gente não investe, sei lá, leva como um hobby, leva como uma coisa paralela. Então a gente chegou no momento agora que dizer, bicho, vamos fazer. E aí, como a gente se articula, a gente cai mesmo em cima da web, a gente faz esses contatos mesmo, faz essa rede de contatos, essa troca de serviço meio que direto, como a gente fez com o Coletivo Pegado, como a gente fez com Pelado, mas tem a pelada de Pegada, né? Se tiver aí terça-feira que vem, vocês estão convidados pra jogar a pelada de Pegada. A gente fez com o pessoal do Nave, com o pessoal do Lume Coletivo também lá de Recife. A gente tá fazendo contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, e aí você vai começando a ter um contato. Você fez ali, você já faz o contato ali na frente com outro estado. Agora também tem que se jogar, né? Tem que se jogar, porque a gente veio mesmo, a gente não tinha essas datas, assim, a gente tinha só a obra, pronto. A gente só tinha, a única data que a gente tinha eram as 2 datas da obra. E a gente não tinha também essa parceria ainda com vocês. Então a gente foi que meio que no caminho a gente foi conseguindo fazer tudo. Então a gente teve que arriscar mesmo, e algumas coisas também a gente tá arriscando. A gente vir pra cá agora e passar setembro, outubro, vai ser mais tipo, vamos arriscar. Então não tem nada certinho, não. Não tem aquele negócio de dizer, vamos pra lá, já tem tudo certinho, a grana já tá certa, está o caso, não. É arriscar e trabalhar, né? Ralar. A receptividade tá sendo boa, assim, tá dando essa motivada e tal. Como é que tá sendo, assim, ao longo dessa turnê improvisada aí? Como é que tá sendo, assim? É muito diferente, eu não vou mentir. Em relação, particularmente em relação a Recife, Pernambuco, a receptividade aqui não se compara. Não se compara mesmo. Assim, lá em Recife tem muitos, tem eventos. Acontece tanto a produção marginal como acontece uma produção já tradicional, uma produção já estabelecida lá. Mas é um pouco difícil de você entrar. Eu não sei se é porque tem um pouco de você ser do local e aí tem um pouco de dificuldade já por você ser local. Se você viesse de fora, poderia ser que tivesse outro tipo de receptividade. Mas a gente, particularmente, fazendo uma análise comparativa entre Recife e Belo Horizonte, não se compara. A gente teve tanto que a gente está pensando em vir para cá. Então, Minas, e até mais do que a gente não sabe agora, né? Daqui para frente, que a gente já tem uma data no Rio Grande do Sul e tem no Paraná. Mas tem em relação a São Paulo, aqui não se compara. Não só falo de BH, mas como também falo de Alvinópolis e Conceição de Mato Dentro. Muito, muito mesmo. O pessoal acolhe. E não só como lado profissional, não. As pessoas acolhem de um jeito você, como indivíduo mesmo. O pessoal tem, não sei se foi com a gente, não sei se o povo é uma característica do povo mineiro, mas as pessoas acolheram a gente de maneira que a gente não esperava mesmo. A gente fez amizade em tão pouco tempo, a gente fez amizade que está fazendo com que a gente crie vontade, pô, vamos para lá, que a gente tem chance, né? Tem possibilidade, tem as pessoas que gostaram, que apostaram no trabalho, e tem um pouquinho de chão lá para você dizer assim, bicho, eu posso tentar lá. É, falando por mim, assim, eu gostei muito da banda, eu acho que realmente tem uma qualidade muito grande, eu queria parabenizá-los pelo show, por meter as caras mesmo e acreditar, porque eu também tenho banda e tipo, é esse tipo de exemplo que a gente precisa mesmo, para todo mundo que tá entrando nessa. Queria que vocês deixassem uma palavrinha final e chamassem uma música de vocês aí pra rolar na sequência agora, pra apresentar o trabalho da galera aí, pra quem não conhece. Sabe aquela história do o pai escolher o filho pra, sei lá, desculpa, morrer, assim? É foda escolher uma música da gente, que aí tem igual, qual a música que podia rolar agora e tal. Mas é pra deixar uma mensagem, é escolher a música, né? Então vamos deixar uma mensagem. Babi, com sua bela voz, deixa aquela mensagem bem bonita. Vou deixar então a mensagem para quem quiser conhecer o nosso trabalho, acessar o nosso MySpace, que é o myspace.com/babijacsiciliano, e se ligar também nessas datas que a gente vai fazer, que a gente ainda não tem tão certo. E vocês acompanhem lá no MySpace, a agenda vai estar sempre atualizada para vocês acompanharem os festivais e os eventos que a gente vai fazer aqui em BH. Vai ser um prazer ter todo mundo perto. E a música? Quem ganhou? Nossa música sensual, música pra dançar dois, pra você botar quando você quiser, se quiser fazer amor, você quer encontrar aquela pessoa especial, você quer provocá-la, você bota ela. Bota o dedinho na boca. E da Bijaques e os Sicilianos na onda moderna. Sensual e legal. Mas a gente tá aqui em Brasília e diz que a coisa aqui tá preta. Tá preta. Sei não. Babi, Jacques e os Sicilianos, então, vocês acabaram de ouvi-los, entrevista e música, e enfim, esperamos aí, torcemos muito para que vocês aportem aqui em terras belo-horizontinas, afinal de contas, a banda é muito boa e vai acrescentar bastante aqui para a cena local. Bom, vocês ouviram de BG também o Black Sonora com a banda, com a música Treta. Por que que eu botei o Black Sonora? O Black Sonora é a banda do DJ Yuga, e o DJ Yuga é um dos organizadores da festa Black Brother, que comemora um ano. Junto com ele tem também o Maurinho e o Tiagão, e eles estão fazendo aí uma mega festa de sábado, dia 21, a partir de 22 horas lá no Music Hall. Vamos ter um evento muito doido assim, para quem gosta de Black Music e ritmos brasileiros e tudo mais. Vamos ouvir aí também, além dos três, vamos ter participação do DJ MB Groove, da Vinil e Arte, e também shows com Ed, olha só, shows muito doidos aí, um Ed que teve aqui já no Conexão Vivo e agradou demais todo mundo, também o Black Sonora, que vocês ouviram, de BG, e também o Zimum é uma banda nova, é um projeto novo, surgindo aqui em BH, então compareçam lá que vai ser bem, bem doido, vai ser bem legal, eu estarei lá junto com a galera do Coletivo Pegada, cobrindo o evento. Então, um ano de Black Brother, parabéns aí, uma festa estabelecida e uma festa bem, bem interessante, que valoriza aí a Black Music. Então, ficamos assim, valeu pela audiência aí, podcast volta semana que vem. Eu sou o Luiz Cozê, deixando aí um abraço pra todo mundo desse Brasil. Falou, valeu! E diz que a coisa aqui tá preta. Tá preta. Sei não! Pegada. Pegada.